o helicóptero 510 não vai interferir com a aproximação dele? Companhia, na curva final, após o mesmo ali, mantém capiteiro no 06312. Então, aqui, ali tem nível de cruzamento da final do ano zero, pessoa decolagem do ano zero corrigindo, reporte livre no eixo. Charlie, gratão. Máquina forma livre decolagem do ano 7, o vento 190 graus com 09 nós. Utilizado. No solo 37, à direita, solo 121, decimal 1, bom dia. 21, bom dia. Agora 648, desce ao nível de voo 050 na chegada. O Yankton da Charlie prossegue via litoral, não me escuta, reporte para o regresso. Charlie, grato. Mike Eco Gillette. Tá. 648, direto Tuna, 2000 pés, NH 1017. Fome, Decolos 38, controle 19, decimal 8, tão bom voo. Obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia, reporte passando externo, controle checado, 1017 altímetro, Mike Eco Juliette. Salvador, Papa Papa, uniforme, Mike uniforme. Uniforme, Mike uniforme, contato radar, suba para nível de voo 260, sai da árvore. Sem sair da árvore, uniforme, Mike uniforme. A direita, o senhor não avisa nenhuma, não. Boa 29, desça da nível de voo 050. Seu social, está na escuta? Prossiga, amigo. Como é o futuro, irmão, tem? Tá 500 pés. Você está afastado da torre de decolagem? Ok. 6312, como tráfego à esquerda, litoral norte, afastado aproximadamente 2 milhas da cabeceira, mantendo 500 pés, não interfere com a decolagem. O vento 190 graus com 8 nós, está livre, dono 06312. 0, bastante travado, Mike Eco Juliette. Guarani, pista livre, o Mike Eco Juliette. Forma o vento 190 graus com 8 nós, aguarda autorização de pouso. Salve, visual 47, pode cancelar a presente, pousar visual 97, ó. Celas 40 prossegue, reporte na final, dono 7, o Mike Eco Juliette. Quem é que reportará? Qual é o IF Delta Charlie? Chega. Ok, já está pronto para reflexão. Curva na esquerda e vai reportar passando outra vez norte da torre, o IF Delta Charlie. Charlie. Mirante decolou de 4-1, estamos em controle 1-9, décima 8, tem um bom voo, bom dia. 1-9, décima 8, na metria. 1-2, boa. Salvador, boa, chame 3, 1-2, passando 1.300. Chame 3-1-2, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, saída PUCA. 350, PUCA, chame 3, 1-2. Gente, está aqui dando base, gente da pista, na certeza. Chame 3-1-2, esquerda pro 040. Sétima 2-0. Confirma a aeronave? Já passou pro... Gente, reporte na final do 1-7, vem pro 040. Chame 3-1-2. Tem que fazer o backtrack, pode ir, Branco. Solo 4-2. É 4-2, informa sua velocidade. Esse é 250, reduz a velocidade para 230 mais. Número 2 na aproximação. Aguarde, vou no 642. Eu ia pedir a partida, está na final do nosso. Tem posições direto para o platinho, Charlie? Afirmo! Maravilha, como no solo. Ale! Bom dia da mãe daí, bebê. 642, desça para 2.000 pés, direto do nosso, se possível, incremente a velocidade. Autorizado, gol no 642. 6250, reduz a velocidade de 230 nós, número 2. Número 250, é o controle, Salvador. É, foi chamado o seu duas vezes já, reduz a velocidade para 210 nós. É 250, desça até 3.000 pés. Ei, Júlio, frequência livre, boa. Solo 44, frequência livre, velho, boa. Aprovando o quê? Rumo 29? Autorizando a chegada, bom desça até nível de voo 060, e legal no 017. É 250, está seguindo o tráfego, a sua posição de 1h07, passando 4.000 pés para 2.000 pés, o Xané 6250. 16312, chame o centro Recife, frequência no 26.8, 126.85, até no 25.45. 312 Recife, no 26.85. É 312, chame Recife no 26.85. No 26.85, chame 312, boa. O primeiro nave chama o controle. Zero, desça para 2000 pés, autorizado final ILS, após estabilizado no localizador. 2000, está autorizado ILS, vai estar estabilizado na área 250. Papai uniforme, Mike uniforme, chame o centro Recife, frequência no 26.0, até no 28.8. É 21, desce até 4.000 pés. Quatro, obrigado. 129 tem condições de reduzir em 209 a velocidade? Reduzir em 29 a velocidade? Prossiga até 3.000 pés, o que é legal no 097. Chame a torre, 1 no 8.95. 1895, chame a 6250. 129, desça para 2.000 pés, utilizada final do procedimento LS X-Way, após estabilizado no localizador. 250, reposta com visual com grampo, pista molhada. Vento 180 graus com 5 nós. Motora visual 6250. solo 5 anos, chamando 2000 nesse manobra. Zona 621, na direção para 2000 pés, 2 horas final de procedimento LS, extra, reposto visado no localizador. Zona 21, né? Ele pousa, o trem vai ser travado, 6250. Juliette, Quebec, Kilo, prossiga. Dois Salvador, Rumba, 29. Ponte Carinto, que é legal no 0, no meio, Salvador, pera, visual nos mínimos. Juliette, Quebec, Kilo. Zona 621, deixa pra 25, 00 pés. Gol 1621, deixa até 25, 00 pés. Solo 54, chamando 2 anos, decimal Rona. 2 anos, decimal Rona, chamando 2. autorizado backtrack, e até o parque militar, informe livre na pista. Guarulhos, cópia. Voo número 65 para cópia, chame no 2, no final 1 ao solo, chame novamente, por gentileza. Ok, chamará. Voo 2, 1 para 2, Jaldão. 2, 1 autorizado, 2, 1 repasse para o final. Apesar do reporte com os outros como que é da estilo. Bom dia, senhor Nilo, identificação aqui da Ramalha, para o nível 0.0. 6621. 6621, Chametor, Rio 1985. 6925, 6921. Bom dia, Golo 621, estabilizado ILS, baixado e aprovado. Golo 621, fazendo aproximação, agora de autorização de pouso. Vento 230 graus, 7 metros. 621. Chuva leve sobre o campo. Tipo, mas uma final Golden 97. Poste na curta, visual com cabeceira, ele desce daqui. Negativo, cabeceira, parado. Solo 04, caminhando 2-1, decimal 1 na Solo. Afirma, no 2-1 1. Já fica bem aqui o visual na curta final da noite. Nove zero, autorizado alinhar e manter o sistema zero. Aqui pelo Solo 06, segue para qual parte? Nossa, só na frequência livre, boa. Então, quantas pessoas? Ok, gente. 73-06, CM1-99-98, com o outro. 98, obrigado, 73-06. Bom dia, tá 3733, perfil da Dael. 3733, contato radar, disponível 360, saída Dael. 3360 na Dael, 3733. O 3733 voltando, solicita se possível voz direto da Dael ou Motiva. 3733, mantendo a saída. Mantendo a saída, 3733. 196, decifrar 216, ajuste 1096, autorizar a sinal ILS e reparto estabilizado. seria voar máxima? Uno 65. 19.8, controle, bom voo, decolou ao 1.4. 19.8, graças. Controle, bom dia, Uno 65, decola, perfil da Dael Leda, 1500, retorno desvio à direita devido à formação na proa. Uno 65, contato radar, vou para o nível 360, está livre de... Ciente, 360, Uno 65. Oi, é o azul, isso não é de meia. 5196, retorno Rio 1896. Boa, 5196. Boa, 5196, reposta de condo visual com campo baixo e travado. Vento 2, 20 graus, 059. Já avistou, é o 2300, 5196, baixou e travou. 5196, pode autorizar a pista 0, 5 maior. 394, acione identificação de cada mar e desce para o nível 050. Uno 65 agora pro ando da El. Gente, Uno 65. 190, 974. 1094, 1895. Salvador, gol 9094, ELS, baixou e travou de gol. Chivos e depois 10, gol 0094. Bravo, pode está 63 milhas na cidade de Salvador. Contato radar, boa imagem, para que a gente está de Janavari, que possa ser admitido. Bravo, desce para 3, meu bem, as luzes estão no 0, meu bem. Thank you. 98 Fox, já. Salvador, bom dia, o nome do Fox, eu falo outra vez, eu falo outra porta, né? Não, mas como que você consegue decorar o seu tempo 10? Dole Salvador, gol na 630, 1500 na Puca, extração Aracaju. 630, contato cadastro, nome do 370, sai da Puca. 370, sai da Puca. Eu sou o 561, adicione identificação de cada análise, desse para o nível 080.